mais comportado. Nunca fugi da minha razão. Escuta, mas você chegou na hora errada. Que a minha vida andava muito complicada. Aí você chegou e me conquistou. E agora o que é que eu faço pra arrancar todo esse amor? Desculpa aí, eu nunca quis te ver chorar. Desculpa aí, eu já tinha outro em seu lugar. Desculpa aí. Alô, meus canalhas do comércio! Eu nunca quis brincar com o seu coração. Desculpa aí, eu nunca quis te ver chorar. E aí, Chuchu? Eu já tinha outro em seu lugar. Oi, meu amor! Desculpe aí, essa não foi minha intenção. Eu nunca quis brincar com o seu esquece assim, vai. Sim, a única palavra que eu preciso ouvir. Eu sei que ainda posso te fazer feliz. Me aceita novamente, só dizer que sim. Sim, se você quer saber se vale a pena sim, é só mais uma chance, vai confiar em mim. Não faz sentido a vida sem você aqui. Eu sei que ainda posso te fazer feliz. Me aceita novamente, só dizer que sim. Ai, DJ Dilson, você é tudo de bom.

Banda 007. Nosso amigo professor Valmir, da Banda Vero Peso. Participação muito grande, viu? Fique à vontade. Segurar a lágrima. Aí você que pediu, a gente toca. Carro abre o vidro e antes de ir embora eu te digo, olha aqui, ainda vou te esquecer. Escreve aí. Chego em casa, dor de cara com sua foto, uma ducha e um vinho pra tomar. E eu penso vou partir pra outra logo, mas quem é que eu tô tentando enganar? Mas quem é que eu tô tentando enganar? E é só você. É só você fazer assim que eu volto. Ai, peruca! É só você fazer assim. Ô, criança é recém-nascida, né? Que eu volto. Pode pedir que vai no colo, né? Ah, bacana. Te amo e falo na sua cara. Se tira você de mim, não sobra nada. O teu sorriso me desmonta inteiro. Até um simples estalar de dedos. Talvez você tenha deixado eu ir pra ter o gosto de me ver aqui. Fraco demais para continuar. Amigo Pinduca, o famoso coração de galinha. Mole, mole. Que eu desgraçada. Você sorrir. Que eu volto fazer assim. Que eu volto. Que eu volto. Que eu volto. Banda 007. Dor de cara com sua foto, uma ducha e um vinho pra tomar. E eu penso vou partir pra outra logo, mas quem é que eu tô tentando enganar? Mas quem é que eu tô tentando enganar? É só você fazer assim que eu volto. É só você fazer assim que eu volto. Que eu volto. Poderoso Águia Saudade. Sua cara, se tira você de mim, não sobra nada. O teu sorriso me desmonta inteiro. Até um simples estalar de dedos. Talvez você tenha deixado eu ir pra ter o gosto de mim. Bora, cavalo! Só passeando, né, papai? Tá certo. Juntando forças pra poder falar que eu volto. É só você sorrir que eu volto. É só fazer assim. E aí? Eu volto. Saudade marcante. Te segura que eu vou começar a descascar e agora. DJ Edilson, recordando as músicas que fizeram sucesso aqui no Águia Saudade. Águia Saudade. Nossa, onde é assim, meu irmão? Vai colocando no 12. É a pressão. Vem, Timbo! Nem me avisou. Porque tinha aqui, eu fiquei tão triste, quase que morri. Foi difícil, eu confesso, não esqueci. Ontem não ouvi aquela nossa canção. Eu lembrei do dia que você falou que eu era seu mundo. Ai, DJ Dilson. Tudo pra você. DJ

Por isso chega de esperar. Ô, minha filha, jamais não faz isso. Tanto amor, tanta saudade. Tanta saudade. Vai, vai. Sabe, você foi o mundo pra mim. Se você sair da minha vida. Nosso amigo investigador Menga com a gente. Os amigos do Guamá também, Pedro, te agradece com todo carinho. Nosso amigo Negão, rei da farinha, lá no ponto certo, meu irmão, valeu. Valeu, família, saudade. Brevemente, Águia Saudade, Maloca do Pureza em julho. No aniversário aqui do Edilson. A gente já vai convidando a família desde já. Vai ser um mundo especial, viu? Vai ser pai dela. Como é que eu pude deixar que você... Dia 3 de julho, aniversário do dia Edilson. Maloca do Pureza. Com Águia Saudade. Já não dá mais pra suportar. Tanto amor em mim, tanta saudade. Sabe, você foi o mundo pra mim. Aí, se de você sair da minha vida. Ah, que a saudade. Fique certa, vai ser o meu fim. Poderoso Águia, o som da saudade marcante. Esperar, já não dá mais pra suportar. Tanto amor em mim, tanta saudade. Sabe, você foi o mundo pra mim. Se você sair da minha vida, fique sem. Então vem, minha filha, vem pro salão, vem dançar. E outra, gente, brevemente, meu aniversário, nosso amigo Menga com a banda Ver o Peso, lá no Guamá. Oi! Vem me ensinar como se ama. Vem, danada, vem. Vem, me faz feliz em minha cama. Diz pra mim que eu te deixo louca. Te desejo, meu amor, quero você. Num longo beijo. Diz pra mim que eu te deixo louca. Te desejo, meu amor. Quero você num longo beijo. Oi, amor. Amor e loucura. Também abraçar as poderosas da Águia Saudade, sempre com a gente. Hoje é aniversário da Dani, lá no Porto da Palha. Mais tarde eu vou tomar esse chope por lá. Bora, Daniel! Amor e loucura, amor, amor. Sinto-me presente em sua mente. Sombra que se faz além do dia. Pois me queima ardentemente um sentimento aceso, meu amor. Quero DJ Edilson do Águia Saudade pra comandar hoje, Maloca do Pureza. E a família vai invadindo, graças a Deus. E só tenho a agradecer, viu, gente? Nosso muito obrigado. Sejam todos sempre bem-vindos aqui na Maloca do Purê. Você num longo beijo. Amor e loucura. Com Edilson, amor, a gente faz a onda diferente assim. Égua da música, tu é doido, te detona. Vai dançar assim agarradinho, bem gostoso. É a saudade valendo. Você nasceu da união de dois corpos, anos de amor, Deus atendeu ao pedido nosso. Você vem, pode ficar no nosso amor. Encheu nosso lar com perfume de flores. Aninha, você é o nosso anjo. És a nossa canção. E onde quer que eu vá, estará sempre em meu coração. Oh, Ana! Nosso amigo Marcelo, também o Bode, o Leleco e o Robson, os fanáticos pelo Repá com a gente, curtindo hoje o feriadão gostoso, e a saudade valendo, uma loca do Pureza, a gente fica satisfeito, viu? Valeu, família Saudade. De maio, Bana Ver o Peso no Riacho Doce. O aniversário do meu amigo Menga, investigador. Valeu! Tá feito o convite, meu irmão. Vou lá acerrar essa parada, hein? Quer que eu vá, estarás sempre em meu coração. Nossa amiga Rai, lá do Porto da Palha, valeu! As meninas da Padre Otica com a gente no apoio. A gente agradece o carinho. Ô, Ana! Saudade com Edilson. Seu amigo Daniel, cara apaixonado pela Suzete, sua esposa. Tá certo, meu irmão. Ai, meu amor. Amor, não sentindo muito. Há algum tempo estamos juntos, mas volto daquele assunto. Será que hoje dá? Eu sempre fico na vontade. Você me impõe a castidade. Deixe de lado a vaidade. Vem, vamos nos amar. Frígida, você diz que é frígida, mas não me deixa fulminar. Teu corpo e minha cama, você me engana. Frígida, este teu papo já não dá. Vem, vamos logo acabar com este melodrama. Vamos pra cama. Há algum tempo estamos juntos, mas voltando àquele assunto. Será que hoje dá? Eu sempre fico na vontade. Você me impõe a castidade. Bora! Deixe de lado. Bora curtir! E aí? Vem, vamos nos amar. Saudade pra você. Você me diz que é frígida, mas não me deixa fulminar. Teu corpo e minha cama,

águia da saudade. Fui abandonado pela ingrata daquela mulher. Poderoso Águia Saudade. Será que todas são iguais? Vivem passando a gente. Chega o Marinaldo nesse feriadão. Só faltou a equipe, não foi? Botou seu Zé, poderosa do Águia. Aí ficava mais bonito. Eu vou beber pra esquecer esta safada. Hoje eu vou sair sem rumo certo. Se encontrar um bar aberto, vou beber até cair. Tudo que eu planejei deu errado. Ainda fui abandonado. E aí, Juju? Sem lembrar daquela mulher. Será que todas são iguais? Vivem passando a gente pra trás. E hoje é assim. Me apaixonei pela pessoa errada. Bora recordar o sucesso! Essa aqui, meu irmão, é só pra quem tem mulher sincera. Por ela eu ponho a mão no fogo, e pra fofoca eu não ligo. Quem quiser ter um amigo, não fale mal. Como é que é? Chega aí de novo aí. Eu sei que ela me ama muito, nós somos dois apaixonados, não temos cenas de ciúme. Essa é de Cabal para Raquel, tá certo. Meus namorados. A música Pai d'Égua. Ela sai no meu carro por onde ela quer, eu fico no trânsito. Essa música aqui na década de 80 arrebentou, meu irmão. Eu não tenho motivo pra me preocupar. 90, né? Se tá certo. Ela liga pro meu celular, entre nós não tem briga nem contradição. Ela é a... Olha o que ela é. Meu... O que é que ela é? Diz aí, Cícero Rocha. Ela é sincera, sincera, sincera, sincera. Ela é sincera, ponho a mão no fogo por ela. Ela é sincera, sincera, sincera, sincera. Ela é sincera, ponho a mão no fogo por ela. Por ela eu ponho a mão no fogo, e pra fofoca eu não ligo. Quem quiser ter um amigo, não fale mal dessa mulher. Eu sei que ela me ama muito, nós somos dois apaixonados, não temos cenas de ciúmes, somos eternos namorados. Gente, bora! Ela sai no meu carro por onde ela quer, eu fico no trabalho ganhando filé. Eu não tenho motivo pra me preocupar, se está longe ela liga pro meu celular. Entre nós não tem briga nem contradição, ela é a rainha do meu coração. Ela é sincera, sincera, sincera, sincera. Ela é sincera, ponho a mão no fogo por ela. Ela é sincera, sincera, sincera, sincera. Ah, que a saudade. Ela é sincera, ponho a mão no fogo por ela. Marinaldo. Nosso amor é tão imenso que nem mesmo o tempo pode apagar. Eu te amo e tu me ama, sei que o nosso amor nunca vai ter fim. Cada dia que se passa, nosso

Bora, Rodrigo, saudade! Eu ando sozinho e no meu caminho tudo é solidão. Você me faz tão bem, o que ninguém sabe fazer. E eu tentei em vão. Bora, Fábio, como é que é? Me acostumar viver sem você. Poderoso Águia, o som da saudade marcante. Aguenta, aguenta, acabou. Aguenta, aguenta, acabou. Acabou. Bora, se ligar. Bora esquentar essa parada, senhor. Novinha safadinha. Hoje eu quero é tu. Caqueado, pai d'égua. Fala, Gando Pureza. Tá super lotada, meu irmão. Dizer disso do Águia Saudade. Fazendo a festa hoje aqui. Bora, Pinduca. Ai, ai, ai. Ai, meu coração. Ó, ladrão. Manajuara, DJ Claudinho, tocando para o Pará inteiro. Bora ver, bora ver. Vai, novinha safadinha. Hoje eu quero é tu. Edilson. Poderoso Águia Saudade. A Águia da Saudade. Vamos nessa, nosso amigo Mengue, investigador aqui com a gente. Te abraça a família aí. Bora, Cavalo, como é que é? Cavalo, sua comitiva. Venha raio com a gente, a Belinha do Porto da Palha, é da Palha, o Chico Impêcio, tá abraçando com carinho, valeu! Do Guamá também, como é que é? Cal, cal. Bora, só no cacê! Amigo Negão, meu irmão, rei da farinha! Tá no ponto certo! É soca do cabaço! Poderoso Águia Saudade. Ah, mano, DJ! meu cavalo. É a maloca do Pureza, já lotadinha. Do jeito que o Edilson gosta, meu irmão. A família curtindo, dançando, se divertindo. Interagindo junto com a gente. Alô, DJ Edilson! É difícil, meu DJ! Deixa comigo, papai. Os irmãos, moleque doido, meus amigos João, meu advogado, meu amigo Afonso Adelino, galera curtindo com Edilson, aqui na Maloca do Pureza. E a nossa casa já super lotada! Amigo Ming, investigador com a gente, valeu! Bora, Rai, como é que é? Opa, linda, cê abacou você. Bora só no cacão. Suble da cê a la discote. Cê brincou, é o café. Let's get to get fun, o que é super. Pai Dego, hein? Família vai só no caqueado. Deixa ser tuna, meu irmão. Aí, gente, o som. Oi, oi, oi, o coração lá. Mete bom na mete e a sua chorar. Coração lá acabou aí. A louca do Pureza, feriadão. A gente já vai detonando suas melhores. E a família vai invadindo com força total, a maloca. O Edson Detona. Próximo dia 5 tem cervejada com o Astro Som. Aqui no Pureza. Na segunda-feira, ressaca com o Edilson do Águia Saudade. E o sopão da segunda. DJ Edilson. DJ Edilson. Recordando as músicas que fizeram sucesso aqui no Águia Saudade.